A graça e a paz do nosso Senhor, irmãos e irmãs, Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. Estamos avançando, praticamente caminhando para o final do primeiro livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 16, primeiro livro de Reis 16, repito, primeiro livro de Reis 16. Se você quiser ir acompanhando enquanto estamos lendo, é muito bom. Se não puder fazê-lo, vá ouvindo e depois leia na sua casa. Repito a importância de ler toda a Bíblia todos os dias da sua vida, sempre, sempre, sempre mesmo. Isso só abençoa, a palavra gera fé e gera uma fé madura, gera uma fé centrada em Cristo Jesus e alicerçada no pacto, na aliança que Deus tem com a humanidade. Irmãos e irmãs, mais uma vez eu vou ler um capítulo em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que se você ouvisse somente esse capítulo, você poderia ficar com uma impressão falsa da Bíblia. Por que, você pergunta? Porque há alguns capítulos, como eu já disse em outras ocasiões, maravilhosos, alguns poéticos que nos inspiram a salmodiar, há outros teológicos que nos inspiram a pensar, aprofundar nossa fé. E quando nós olhamos para esses capítulos, se fossem só eles, somente eles, nós poderíamos pensar na história da humanidade a partir dos Salmos, a partir da teologia, e ficar achando assim. Tudo foi maravilhoso. E outros capítulos como esse, e o de ontem que nós lemos, e uma sequência que nós temos adiante de nós, nós podemos pensar, tudo foi mal. Então vamos lá. Uma boa leitura vai levá-lo à conclusão desde o relato de Adão. Toda a beleza da criação de Deus e depois da criação de Deus, da humanidade em Adão, representada em Adão e Eva, e historificada em Adão e Eva, aí nós temos o pecado. Então é preciso entender desde o primeiro capítulo da Bíblia que Deus de fato é bom, que Deus é maravilhoso, que a história e o projeto dele é perfeito, mas o ser humano tem o livre arbítrio. E porque o ser humano tem o livre arbítrio, é necessário compreender que em muitas situações, o ser humano tomou outros caminhos. Voltando lá para a criação, você vê Adão e Eva desobedecendo a palavra do Senhor. Depois você vê Caim, e assim vai até o final. Então, uma leitura equilibrada vai te fazer entender que a obra de Deus é maravilhosa, o plano de Deus é perfeito, o projeto de Deus, o reino de Deus é sublime. Mas existe o livre-arbítrio E quando o ser humano se afasta de Deus, na sua liberdade, ele vai sofrer as consequências desse afastamento e vai levar outros a sofrer também. E é o que nós estamos vendo na monarquia em Israel e Judá. Agora estamos nesse contexto, livros históricos tratando da monarquia posteriormente ao grande tripé Saul, Davi e Salomão. Agora, o que aconteceu? A divisão do Reino do Norte, com 10 tribos, e o Reino do Sul, com 2. Me perdoem mais uma vez os irmãos que são teólogos, ou historiadores, ou devoradores, vorazes da palavra do Senhor, que já conhecem isso, mas entendam, ainda essa semana nós tivemos a entrada de mais 2 pessoas que estão não no grupo. A gente tem uma segunda listagem para onde eu envio, e só cresce. Então é preciso ficar ressaltando isso. Vamos voltar à ideia original? O reino de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus é como ele próprio, ou seja, santo, maravilhoso, perfeito, benigno, e traz bênção para a pessoa e para aqueles que estão aliançados com ele. E quando o ser humano, no gozo do seu livre-arbítrio, se afasta de Deus, a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Simples assim. Então você deixa de fazer uma leitura bíblica muito romântica. Tudo foi certinho, todos são bonzinhos no mundo, só agora que é mal. Antigamente não, em Israel tudo foi maravilhoso. Não, irmão, não, irmã, não foi assim. Ou então você pode dizer: nossa, eu vejo esses capítulos e fico horrorizado. Então o passado era pior que o presente. Não, irmão, não, irmã, é a mesma história, a mesma história. Quando andamos em aliança com Deus, é vida e vida em abundância. Quando nos afastamos, é morte e morte eterna. Tá bem? Então, sem romancear demais, sem mistificar demais, também não só o povo de Israel, mas a comunidade primitiva, foi tudo maravilhoso. Não, irmão. Houve problemas de relacionamento. Paulo e Pedro tiveram um problema com relação a João Marcos, que voltou da viagem missionária. Com Barnabé também houve um problema. A história é assim. E nós precisamos aprender com ela para nos mantermos em aliança com o Senhor e não cairmos nas ciladas do mal, vamos dizer, tá bem? Então, uma leitura bíblica madura, uma leitura bíblica séria, vai levar em consideração a maravilha que é a criação de Deus, a libertação do Senhor, as curas, os prodígios, os sinais, a salvação, a justificação, a salvação, a santificação, vai levar em consideração a ressurreição de Jesus, a aparição dele para os discípulos, a volta dele, uma leitura bíblica vai te conduzir a isso. Mas a mesma leitura bíblica séria vai fazer você perceber que muitos o rejeitaram. Muitos rejeitaram a Deus, muitos rejeitam até hoje e muitos ainda rejeitarão. Tá bem? Então, faça uma leitura o mais com um profundo quebrantamento, sim, mas com um certo distanciamento também. Porque se você fizer a leitura muito romanceada, você perde de vista ou grandes maravilhas de Deus, achando mesmo que hoje é pior que ontem, ontem é pior que hoje, e ontem e hoje piores do que amanhã, ou o inverso. Então, procure evitar isso. Claro que você vai se quebrantar diante de cada palavra, mesmo aqueles que desobedeceram. Isso dói no nosso coração. Mas é necessário. Uma leitura madura exige quebrantamento, por um lado, diante de tudo que Deus fala, e um certo distanciamento para você não criar ilusões que não são verdadeiras. Ok, maravilhoso. Eu vou ler o texto que o Roberto nos mandou da equipe de abertura devocional. É da nossa equipe liderada pelo Everson. Ele nos manda do GIF a seguinte leitura. Bom dia. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Isaías 40, 29 e 30. Quando você achar que não consegue mais continuar, lembre-se, você não está sozinho. Deus não apenas estende o seu cansaço, Ele está pronto para renovar suas forças. Ele promete vigor ao que estão sem energia e coragem aos que pensam em desistir. Vamos orar. Senhor, renova as minhas forças quando o cansaço me vencer. Sustenta-me com tua paz e vigor. Entrego a ti minhas lutas, confiando que estás comigo em cada passo. Dá-me coragem para seguir em frente e esperança para acreditar no teu propósito. Obrigado por tua força infinita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Fica sendo a nossa palavra de abertura. Agora eu vou ler o capítulo 16, como um todo. E ele já está introduzido pastoralmente quando eu digo para você fazer uma leitura séria da Bíblia, tá bom? Isso vai evitar ilusões, enganos e outras coisas do tipo. Infelizmente, o capítulo 16 vai falar mais sobre problemas no reinado do Reino do Norte ou de Israel. Mas vamos lá. A palavra de Deus contra Baasa. Então a palavra de Yahvé veio a Jehu ben Hanani, Geu, filho de Hanani, contra Baasa, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo. Mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão e induzir o meu povo a fazer o que era mal e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa, que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então, Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Viram? Então, uma palavra de consequência pelo pecado aqui. Versículo 7. O reinado de Elá em Israel. Além disso, por intermédio do profeta Geu, filho de Hanani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa e à sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. Outro relato dramático. Irmãos e irmãs, dando prosseguimento à orientação pastoral para a leitura, breve orientação, brevíssima, Ahías profetizara a destruição da família de Jeroboão como punição pela sua idolatria. Embora Baasa tenha sido um instrumento para cumprir os desígnios soberanos de Deus, não poderia se esquivar da responsabilidade direta sobre o assassinato daquelas pessoas, se lhe ia cobrado a culpa por tamanho ato de violência ilícita, como nos fala Gênesis 50, Isaías 10. O mais terrível castigo que alguém pode receber nessa vida é simplesmente saber que, de fato, é culpado e que está entregue às forças malignas que varrem toda a terra. A maior punição àquele que se recusa a aceitar a revelação e a palavra de Deus é a permissão divina para que se jogue na idolatria. Deus permite que a pessoa se jogue mesmo. Vai andar longe da minha presença? Então eu permito que você se afaste mesmo de mim. O castigo do idólatra é ser entregue às imoralidades que o culto idolátrico sempre traz consigo. Essas paixões provocam uma disposição mental refratária às virtudes e a tudo que tem a ver com os princípios bíblicos mais elementares. Além disso, o idólatra, ainda que de uma forma culta e branda, como é muito comum em nossos dias pós-modernos, tenderá a se alimentar cada vez mais da prática do pecado, o que determinará sua vida nas trevas, nesse mundo como na eternidade. Romanos 1, 18 a 32. O fato de Deus conduzir a casa de Jeroboão para cair nas mãos de Baasa não inocentou o próprio Baasa da condenação por seus crimes. Que duro, que triste, que dramático. Irmãos, ontem eu comentava com a minha esposa, depois da devocional, eu disse a ela o seguinte: como quebranta o coração, como quebranta. Por isso nós temos que ler a Bíblia com quebrantamento, sem nenhuma ilusão, mas com quebrantamento. Eu disse: olha, esses textos fazem o coração doer, dói, dói, dói perceber o que aconteceu com o Reino do Norte, com o Reino do Sul, o que aconteceu com Israel, e como dói saber que parte da humanidade, grande parte da humanidade, se entrega à devassidão, à imoralidade, à idolatria, aos pecados. Dói, dói, dói saber que essa é uma entrega obstinada à pessoa e às pessoas, no geral, acabam se afastando de Deus, e isso dói demais em nós, mas também, por outro lado, nos motiva a fazer o trabalho missionário para que vidas se entreguem ao Senhor. Em todo caso, nós precisamos ler o texto, ouvir o texto, para saber o que aconteceu na história e para trabalhar o máximo que pudermos, orar o máximo, divulgar o máximo, ofertar o máximo. Para quê? Para que nós possamos avançar missionariamente e que muitas vidas se convertam em nome e para a glória de Jesus. Agora a conspiração de Zimri, a partir do versículo 8. Isso que eu li está na BKJA, no rodapé. Agora voltamos para o versículo 8. No 26º ano de Asa, rei de Judá, reino do sul, tá bem? E Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Seu servo Zimri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo, no palácio de Tirza. Zimri entrou, feriu de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá, depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei, sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinaram na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zimri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito, de acordo com a palavra de Yahvé, que falara contra Baasa por intermédio do profeta Geu, por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Eu quero que você vá gravando, peço licença de novo aos que são mais conhecedores ou profundos conhecedores já, mas você que está começando, vá gravando. Reino do Norte, chamado de Israel, 10 tribos, tá bom? 9 tribos e meio, para ser bem preciso, mas pode pensar em 10 tribos. Reino do Sul, capital em Judá, e 2 tribos, Judá e Benjamim. Tá bom? Você tem que gravar isso para entender que o exílio do Reino do Norte aconteceu em um momento, o Reino do Sul em outro momento. Você tem que entender reis diferentes, em reinos diferentes, profetas diferentes. Porque senão, em algum momento, você vai se perdendo na leitura. Então, aquilo que era uma unidade chamada Israel, se fragmentou em 2 pedaços e infelizmente, a gente nota nesses capítulos e quebranta, dói perceber tanto pecado. Versículo 15, o reinado de Zimri em Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Zimri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton, quando o acampamento dos israelitas recebeu essa notícia. Zimri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército, Onri, rei em Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Zimri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo, no Palácio Real e o incendiou em torno de si e morreu. Olha que dramático. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que esse cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zimri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das Crônicas dos Reis de Israel? Olha, mais um pequeno trecho mais dramático, né? Mas o homem, a mulher, o ser humano é livre para decidir se vai andar de acordo com Deus ou se vai romper com Deus. E tudo isso começa, não perca de vista, Roboão, tá bem? Roboão e Jeroboão. Depois do grande tripé Saul, Davi e Salomão, não grande porque só acertaram, mas são os três mais importantes. Roboão e Jeroboão fragmentam de vez aquilo que já estava sendo semeado de fragmentação desde Saul. Fragmentam de vez e aí a gente percebe esses relatos. O governo do rei Omri em Israel, versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginat, para proclamá-lo rei. E a outra metade defendia a proclamação de Omri ao trono. Mas o partido de Omri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginat, de modo que Tibni morreu e Omri reinou, no ano 31 do reinado de Asa em Judá. Omri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Shemer, ou Semer, como nós falamos, a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e a construiu sobre esse monte uma cidade forte e uma cidade fortalecida, perdão, e lhe deu o nome de Shomron, ou Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário dessa colina. Contudo, Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Olha só, superar em muito tudo que você já ouviu e vem ouvindo. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados que ele conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Omri, o seu poder, estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Omri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Atenção para Acabe, porque depois nós vamos ter capítulos interessantíssimos que vão falar sobre ele. Versículo 29, o último bloco, introdução ao reinado de Acabe. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Irmãos, é de impressionar, é de doer, é de quebrantar o nosso coração, mas é o que aconteceu. Tudo que ele fez foi ainda pior do que os seus antecessores. Versículo 31, Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior, casou-se com Izebel, Bate-et-Baal, ou, olha, agora você vai lembrar do nome, né? Izebel, Bate-et-Baal. Nós conhecemos como Jezabel. Vai ser importante para a Bíblia inteira, até no Apocalipse, esse nome. Casou-se com Izebel, Bate-et-Baal, ou Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Pastor, nós estamos falando de outro país? Nós estamos falando de outras nações? Não, não, infelizmente não. Estamos falando da casa de Israel. Ele ergueu um altar ao deus Baal, no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Avirão, ou Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula Segub, ou Segube, morreu conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué Binum, filho de Num. A partir de agora, irmãos, nós vamos ter relatos espetaculares da Bíblia e um confronto direto de Jezabel e Acabe com o profeta Elias. Mas isso é a partir do capítulo 17. Eu recomendo que você não deixe de ler na sua casa, não perca de modo algum a escuta, porque é um ensinamento mais maravilhoso que o outro. Mas o que você viu nesse capítulo reforça em que situação chegou o Reino do Norte. As 10 tribos, vou agravando, Reino do Norte, 10 tribos, Reino do Norte, 9 tribos e meia, né? 9 tribos e metade de Manassés. Guarde, guarde, guarde, para eu não ter que ficar repetindo, e nem você, quando você lê, em que situação chegou? Em que situação chegou? E o que nós não podemos admitir de modo algum. Por isso, temos que nos levantar em oração, permanecer, ou nos ajoelhar, ou nos quebrantar, pedindo ao Senhor que a casa do Senhor seja uma casa de santidade e não uma casa de pecado, porque isso traz ira. Deus fica irritado, traz irritação para o Senhor. E a irritação do Senhor vai trazer consequências para essas pessoas. Na verdade, a consequência já vem pelo pecado delas, né? Mas o Senhor também, diante desse quadro, ele não se omite e levanta profetas para salvar o seu povo. Aí a gente começa a entrar no mundo dos profetas, tá? Então, glória a Deus. Irmão, uma última recomendação. Irmã, uma última recomendação. Vale muito gastar, você que já leu a Bíblia, já tem uma visão panorâmica, gaste um ano da sua vida, enquanto é tempo. Gaste um ano, um tempo. Um ano é uma forma de expressão, um tempo. Gaste um tempo estudando o pecado do Reino do Norte e o pecado do Reino do Sul, os profetas que se levantaram, e você vai entender muito da Bíblia, muito sobre o exílio, muito depois sobre a volta do exílio, o período de silêncio bíblico até a chegada do Messias. Vale muito, mas para isso você precisa, com calma, precisa com calma, com atenção, gastar um tempo, né? Agora eu vou estudar o Reino do Norte. Há muitos comentários excelentes. Agora eu vou estudar o Reino do Sul. Ah, ótimo! E você vai ganhar uma profundidade grande. Tá bom? Que essa devocional sirva para despertar em nós um quebrantamento. Primeiro, por aqueles que mantiveram a fidelidade ao Senhor, aqueles que Deus levantou. E segundo, uma dor, por aquilo que muitos fizeram, mesmo ocupando o reinado de Israel e de Judá. Isso gere um quebrantamento para nós orarmos mais, divulgarmos mais a palavra do Senhor e ofertarmos mais, ou seja, nos entregarmos mais, a fim de que o Evangelho não seja só os números, né? Ontem eu ouvi, saiu oficialmente no Brasil os novos números de como estão os grupos. Os diferentes grupos, a fé das pessoas por todo o país, mas que a nossa percepção não seja só de números, porque do número de chamados cristãos, nós ainda temos pelo menos metade. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Pelo menos metade não tem óleo. Pelo menos metade são comparados a cinco virgens que estão sem o óleo, sem a presença do Espírito. Isso do total. Por isso que a nossa percepção não seja só numérica, mas seja uma percepção aprofundada, cada dia mais aprofundada, para fazermos o que temos que fazer. Quando a gente viver uma vida diante do Senhor, para quando nós chegarmos no céu, nós apresentarmos: Senhor, foi isso que eu procurei viver, esses são os frutos do Espírito, que eu permiti que o teu Espírito gerasse em mim frutos do Espírito, frutos da luz, verdade, justiça, bondade, e esses são os frutos ministeriais. Que Deus toque o seu coração e continue falando. E muito obrigado pelo aumento de pessoas que estão ouvindo. Mas lembre o que eu acabei de dizer: não adianta termos mais gente ouvindo. Precisamos de gente que se quebrante com alegria pelo que Deus operou e com dor por aqueles que se afastaram do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos. Em Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, o óleo do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Amém. Amém.